mulheres de Deus, ungidas pra vencer, mulheres guerreiras e valentes, mulheres de Deus. Uma mulher que serve a Deus é diferente de qualquer outra mulher. No seu rosto tem o brilho, tem as marcas de quem vive pela fé. Da sua boca sai palavras de vitória, que faz a maldição se transformar em bênção. Uma mulher de Deus faz a diferença. Uma mulher que serve a Deus, onde ela chega, todo mundo admira. Ela consegue demonstrar na sua vida as evidências da pureza. O seu andar não é de sensualidade, ela preserva as vestes santas da verdade. Uma mulher de Deus anda em santidade. Uma mulher de Deus consegue tocar o céu com o seu jeito humilde de ser. Consegue tocar o coração de